Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Aí eu não quero ver o dia. Pam, pam, pam, que só desabar. Pam, pam, pam, pam. E aí, Brasil? Bom dia. Segunda-feira, papai. Mais uma semana, hein? Semana. Desafio da semana. Interessante. Semana York. Não tem muita coisa. Muita coisa, papai. Ai, ai. Faz tempo que não tem uma semana que não tem muita coisa, viu? Que não tem muita coisa. E essa é mais uma semana que tem muita coisa. Só olhando aqui na agenda, já dá aquela meio que alegria, meio que tristeza. Tristeza não. Alegria com hard work. É uma alegria, mas tipo, podia ser mais leve, sabe? Podia ser mais leve. Mas beleza, pelo menos é um leve, é duro, gostoso. E quando é duro, quando a tromba é dura, grande, sem ser gostosa, é ruim. Quando o negócio é duro, gostoso, é duro, grande, pelo menos é gostoso, é menos mal, né? Menos mal. Podia ser menos duro, um pouco menos duro e menos grande, mas beleza, pelo menos é gostoso. Galera aqui na área. Bom dia. Essa música. Vai verificando a tensão arterial. Como é que verifica a tensão arterial? Vi sua filha invadir o palco do Sesc Pinheiros esse sábado, belezinha, é? No evento da Bruna Lombardi, ela me viu no palco, começou a gritar. Aí só sossegou quando chamei ela no palco lá. Amanda, profundidade dos CNV, legal. Dando tapinha no Sorine. Dando tapinha no Sorine. Pagode do papai, você fez no Spotify? Pagando do papai, vou dar uma olhada para ver até que ponto você tá alinhado, viu? Fazer uma análise, um olhar, uma análise crítica. Uma crítica musical. Sua playlist. Vamos ver o quão você tá por dentro aí dos babados do pagode. Galera, seria Maria Palco. Ó, Brasil. E eu hoje. Deixa eu fechar a janela pra caralho. O que eu abro a janela pra caralho? Hoje. Eu. Peguei uma revista. Eu peguei uma revista que não é uma revista. É uma revista. Cara, essas revistas que a gente vê de graça em alguns estabelecimentos e tal. Desde revista de avião, revista da Gol, elas são sempre, eu sempre pego. Esse é o hábito de pai. O pai sempre foi muito assim, de qualquer coisa de graça que tiver por aí, qualquer papel de graça, panfleto, ele pega. Puta que pariu. Pai foi muito assim a vida toda. E eu peguei isso também. De, tem um panfleto, tem um cartaz, tem uma revista, ele pega. É um pouco de curiosidade com acumuladores. É, já gostei do tema. Tô saindo procurar emprego. Vou ver. Quero, gosto e preciso trabalhar. Três coisas que eu pergunto. Se a pessoa quer, gosta e precisa. Interessante. Aí, ó, essa revista aqui, ó, da Livraria Cultura. Da Livraria Cultura, que você vai lá, você pega de graça a revista, né? Da Livraria Cultura. E eu sempre pego. Essa aqui foi o pai que pegou, na verdade, mas eu sempre pego também. E aí, sempre vale a pena uma folheada, sempre tem uma coisa legal. E É isso, você já. E assim, é de graça, né? É de graça. Então, se tiver uma frase legal, valeu, foi de graça. Se não tiver nada também, valeu, porque foi de graça. Além de livros, né? Fala naturalmente de livros. Sempre tem umas propagandas aqui de editoras falando de lançamentos e tal. Então, isso também eu gosto. A matéria que eu achei aqui dentro interessante foi essa matéria aqui, ó. Trabalho versus emprego. Matéria curta, é a matéria principal. Fala no polo de crise econômica, de não sei o quê. E aí tem um dos entrevistados. Aí você veio. Um dos entrevistados aqui é o grande brother meu, Sidney Oliveira. Participou do Rádio Papai. Nesse último ele foi? Foi, lógico. Foi. Ele foi nos três. É a única pessoa que foi nos três. O único assim, convidado que foi no palco, falou alguma coisa, que foi nos três Rádio Papai. Os três ele foi. Primeiro foi entrevistado. Tem no YouTube. Se buscar Murilo Gans, Sidney Oliveira, muito legal. E ele é um cara que. Ele já é um coroa. Coroa, sim. Ele já é um cara de 45, 50 anos. Né? Coroa no sentido antigo, né? Porque agora o coroa mudou, né? O coroa agora é mais velho, né? Há um deslocamento do conceito de coroa. E coroa antigamente tinha uma conotação negativa. Hoje em dia, eu vejo pelo menos uma conotação mais de positiva, de experiência e tal. E ele foi diretor de marketing do Banco Real. Lá nos final dos anos 90, diretor de marketing, então tem uma puta história. Hoje em dia ele é um cara faz consultoria para empresas sobre conflito de gerações, questão de sucessão familiar e tal. Muito interessante. E ele fala aqui algumas coisas. Primeiro tudo que ele fala que eu achei muito legal essa frase que ele usou. Quando a gente coloca os filtros das gerações. Tá falando de crise, né? O assunto aqui é crise. E aí ele diz que houve uma, quando a gente coloca o filtro das gerações, ou seja, o olhar de cada geração, houve uma percepção diferente. Então, a crise, quando começou, para os veteranos, são os coroas, que estão 45 a 60, no início da crise, eles estavam meio tranquilos. E os jovens, 18 a 30, estavam mais preocupados. Por quê? Porque o veterano já viveu crises profundas na trajetória dele. Ditadura é uma crise, né? Hiperinflação e blá blá blá. E aí ele pensou assim: beleza, é uma crise, mas não é a pior. Então, vamos ver, deixa aí. O jovem que não viu nada disso estava achando que era o fim do mundo. O jovem estava caralho, não sei o quê. À medida que a crise foi se estendendo, não foi passando. E ela é bem diferente da crise de 25 anos atrás. O veterano ficou mais preocupado. Porra, bicho. E o jovem, que devia estar em pânico e cortando os pulsos, na verdade, continua. Tá menos preocupado do que o veterano. Meio indiferente. Os veteranos estão vendo que as alternativas estão diminuindo para eles. E aí estão meio que, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Trabalho. O jovem, e tudo isso é uma grande generalização. Não é uma regra sem exceção. É uma generalização de uma geração que provavelmente quem está aqui nessa geração já é diferente por estar às 7 horas da manhã buscando começar o dia aprendendo. Já não dá para dizer que está na média, né? Ele foi criado diferente, com mais privilégios e menos cicatrizes. Adoro esse conceito do Sidney, que ele fala, tem que ter cicatriz. Tem que levar uma porrada. E aí o jovem reclama, tá ruim, tá difícil, mas não faz, não se move como a geração anterior se moveu durante as crises. A frase que ele botou, se não dá, deixa eu curtir a vida, ou seja, enquanto isso, em vez de mobilizar gerar riqueza, ele se mobiliza para usufruir o que consegue, não necessariamente o que gostaria. Economicamente falando, é um desperdício de esforço. É uma generalização, como eu falei, então nem precisa falar que tem exceções, porque é lógico que tem, mas eu acho que ilustra bem a média é sempre medíocre, né? Mas enfim, é a média do pensamento de gerações. E quando ele fala que o jovem está indiferente, é claro que o jovem está preocupado, não é que ele não está preocupado, é indiferente demais, mas. Como você já. Eu diria que o jovem está menos preocupado do que deveria estar. A sensação de crise está passando. Ousadia e alegria. É isso aí. Jefferson, RC7, obrigado pela aula ontem, foi massa. Hard Work, dois babies. Sidney estuda muito. No Rádio 3, só o Cassiano foi melhor que o Sidney. Eu não consigo pegar os participantes do evento e colocar em ordem de melhor ou pior, não. Eu acho que é difícil. São tão diferentes que é difícil a gente colocar numa. Julgar, sabe, como melhor ou pior. Eu acho que todos têm uma aprendizagem. Muitas vezes, a entrevista como um todo não foi melhor, não foi a melhor, mas só teve uma coisa que ele falou na entrevista que eu gostei. Tá. E essa coisa? Você colocou em prática? Porque se você tiver, pega uma entrevista, uma palestra, que em geral não foi muito boa, só teve uma coisa boa, e aquela outra entrevista teve 10 coisas boas, é 10 para 1. Então ganhou. Depende. Porque se essa uma coisa que teve é a que você vai colocar em prática, e que vai fazer sentido para você, você não vai apenas anotar, e ai, que legal, aprendi. Aí, então a melhor foi aquela que ele deu um insight que você colocou em prática. Né? Trabalho muito menos no teu emprego. Meu momento de ficar grávida. Vou ter benefício da licença. Acordei às 6 e tive 7h10. RC7. Aí, Danilo, que massa, velho. Muito imediatista. O negócio é entrar no jogo. Cada live uma experiência, que massa. O jovem procura alternativa ao invés de se preocupar. A frase aqui da blusa, né? É massa. What do you do? Talvez ele esteja preocupado, se não transforma isso em ação, sim. É porque ele usou a palavra indiferente e logo depois colocou. Reclama, reclama, reclama, esbraveja, se indigna, mas não faz nada diferente. E a geração anterior fez muita coisa diferente, mais do que a de hoje em dia, proporcionalmente. O que mais aqui? Fala de CLT. Uma discussão sobre CLT aqui. Essa clássica discussão de que a CLT. Eu entendo muito pouco de CLT. Entendo muito pouco. Muito pouco. A preocupação tem que trocar por ocupação, é isso aí. Mas basicamente ele fala uma coisa que eu, entendendo um pouco do CLT, concordo, que é tem que equilibrar, tem que proteger o empregado, mas tem que ser bom para o empregador, senão o empregador não quer ter empregados e aí nada acontece, né? Um equilíbrio de interesses. Aí vem a questão, que é o nome trabalho versus emprego, que alguém falou aqui que eu trabalho muito a Juliette. Ficar grávida e tal, licença. Ela falou, ó, realmente tá em crise, blá, blá, blá, ainda estamos, né? Melhorando, mas estamos. As empresas perdem cadeiras, né? Postos para profissionais, mas os projetos continuam. os projetos continuam. Elas têm que demitir, mas elas continuam querendo realizar as coisas. E aí vem os terceiros, os temporários, os freelancers, que ele fala, uma vaga temporária não tem que ser vista como tapa-buraco. Uma vaga temporária é cada vez mais uma tendência de novas formas de trabalho, né? Surgem novas profissões. Ó, o que vai acontecer com as profissões catalogadas? Catalogadas é interessante. Catalogadas são as profissões que estão ali no catálogo do vestibular ou no catálogo da Previdência, né? Elas vão perder espaço. Ele fala até em robôs aqui. A gente já falou muito em robôs, né? Alguns robôs vão ocupar espaços. Então, alguns cargos também vão sumir, coordenadores, supervisores, porque de acordo com a empresa mais horizontal, alguns cargos vão precisar mais. E aí, a profissão do futuro, na opinião de Sidney, deixa eu ver se é Sidney, não é Renato, tá aqui, tá falando aqui outro cara agora, Renato, na Trindade. A profissão do futuro é freelancer. Freelancer. Ou seja, eu tenho um monte de qualificação, certificação, habilidades, interesses que eu fui desenvolvendo por interesse pessoal, porque eu gosto de estudar aquilo, de aprender aquilo, de fazer certificações, de estudar independente de certificação. E aí eu trabalho onde houver demanda para minha habilidade. Eu adoro esse raciocínio. Ele pode ser um pouco simplista, mas eu adoro. Acho que. E aí. A Juliette falou, tá, mas aí o freelancer é foda. Aqui ele fala, né? Quais são os prós e contras, né? É lógico que o pró é o freelancer tem uma rotina, tem mais liberdade, só faz as coisas que gosta, tem possibilidade de ganhar dinheiro mais infinito, porque o freelancer é um empreendedor. Sua hora pode valer. E a questão, Juliette perguntou aí, ah, eu trabalho muito como freelancer, mas eu tenho medo de ficar grávida, não vou ter licença. Cara, o desafio do freelancer é aumentar o valor da hora. É isso. Como faz isso? Criatividade. Ultra especialização, branding, autoridade, segmentação, nicho, muitas formas de fazer isso, mas o freelancer, ele tem. Eu fui freelancer durante muito tempo. Como comediante, era freelancer. E a minha vida toda, o valor da minha hora, eu fui trabalhando, me especializando e me transformando cada vez mais único para o valor da minha hora aumentar. E o valor da hora aumentando, se você não deixar que os seus custos aumentem na mesma proporção, que não faz sentido, aí tem que ter cuidado para não ir subindo o padrão de vida demais, de modo que a sua hora aumenta, mas a sua sobra não aumenta. Tem que aumentar a sobra exatamente para cobrir a sua licença maternidade. Então, é engraçado, né, que a gente é muito acostumado em. Aí, ó. Tem que se planejar, tem que ter fundo de emergência, férias e blá blá blá e tal. Agora, o CLT, a parte ruim é a falta de flexibilidade, impossibilidade de escolher as diretrizes e uma liberdade reduzida. Aí vê que essa é a parte chave aqui. Mais conhecimento financeiro, precisa, Olívio, precisa. Para fazer programação futura, precisa. Sim. Precisa muito de educação financeira para esse novo formato de profissional, ele tem que ter isso. E, velho, a licença maternidade, pegando o exemplo, a gente tem que parar de achar que a licença maternidade é só um negócio que as empresas oferecem. Você pode ter a sua própria licença. Como? Se aumentando o valor da sua hora, claro, não do nada. De acordo, o mercado tem que concordar com isso. E aí vem criatividade para como fazer isso. Você tem que se programar financeiramente para você poder bancar a sua a sua licença. CLT tem que ser revista 1940. Já teve revisões desde 1940, né? Aqui, inclusive, fala que hoje em dia, 1943, a CLT ela conserva 20% do seu texto original. 20, nem sabia, é muito. 20% do seu texto original. Talvez depois dessa última micro mudança que teve, né? Poxa, cara, valeu mesmo, adorei. Aumentar o valor da minha hora, novo objetivo. Claro, fisioterapeuta. Ultra especialização. E você especializando nisso. Ou então branding. Você vai começar a trabalhar sua marca na internet, offline. E por aí vai, né? Agora, essa é a parte mais interessante. A nossa cultura protege o empregado na CLT. E o empregado costuma pensar o seguinte: eu trabalho, estou garantido por um contrato de trabalho. Se a empresa me mandar embora, ela vai pagar uma multa por fazer isso. E esse pensamento, eu trabalho, estou garantido por um contrato de trabalho. Se a empresa me mandar embora, ela vai pagar uma multa. Esse pensamento, ele é foda, ele é ruim para todo mundo. Inclusive para o empregado. Por quê? Passa uma ideia de segurança que é falsa. Ah, aí quer dizer que a empresa vai pagar uma multa e isso vai resolver. Tu vai ficar desempregado e a multa vai resolver tua vida. Um seguro-desemprego, velho. Não vai. Então, é uma falsa ilusão de segurança. Inclusive, a segurança é maior em órgão público, mas não é perfeita, né? Então, assim, Petrobras aí deu umas merda aí. Na época da faculdade, Petrobras era o supra-sumo, me lembro. E o pior de tudo. Você, funcionário, vira uma espécie de refém dependente de um contrato. Você muitas vezes vai trabalhar infeliz e com medo. Quantas pessoas vão trabalhar infeliz e com medo? Porque precisa do emprego. Então, assim, é uma relação estranha. Ah, Luverson, sentir garantido é tão ruim para o trabalho como é para o casamento. Sentir garantido é relaxar. Perfeito. Se você achar que não, eu tô casado agora, eu tô garantido, não vou mais pensar em como eu vou surpreender a minha esposa ou meu marido, como eu vou agradar, ficar atento a fazer coisas legais, diferentes, sair da rotina. É a mesma coisa que acontece com alguns CLTs, né? Já um freelancer, sabendo quando vai vencer o contrato, o freelancer sabe, ele faz tudo para entregar um ótimo trabalho para ser recontratado no final do projeto. Ele sabe que a coisa que o garante é a sua competência. É isso, papai. É isso. É isso. Que garante o freelancer é a competência dele. Algumas orientações. Conheça a origem da crise, blá, blá, blá. Invista em autoconhecimento. Todo lugar que a gente vai, repete-se isso. E tem gente que, a gente falou sobre modinha, tem gente que, pelo fato de todo lugar repetir isso, tem gente que vai, ai, que saco de novo esse papo de autoconhecimento. Porra. Só porque tá repetido não quer dizer que é ruim. Só porque fala-se muito não quer dizer que é ruim. Talvez fala-se muito porque é importante, não o contrário. Né? Enfim. Vou ter carteira assinada pela primeira vez. Quase 15 anos autônomo. E agora quero meu serviço exclusivo. Massa. Ah, também. TCLT não é feio. Feio é TCLT infeliz, com medo, com sentimento de segurança, conforto, tô garantido. Isso é que é horrível. É do caralho quando acontece isso aí, ó. 15 anos como autônomo. E aí, eu entendo que, como autônomo, você teoricamente gostava do que está fazendo e era bom naquilo e tal. E aí, um dia, alguém que ele contratava autônomo faz: eu quero você fixo. Do caralho. Muito criativo, solto no mercado aí, papai. Cuidado, porque cuidado. De vez em quando eu perco a frase anterior, eu não sei o que que era. Paternalista, Cláudia Meira, é isso aí. Autoconhecimento dói. É isso aí, Fábio. Autoconhecimento dói. A pessoa cria um autobloqueio, esse papinho do conhecimento, porque ela, talvez, nas vezes que ela tentou, ela, ih, caralho, bagulho é louco. Inclusive, aqui, falo em coaching. Aconselhar um processo de coaching. Eu diria coaching, ou terapia, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou, enfim, a gente precisa de ajuda de pessoas, um a um. Não também de cursos, mas também de ajuda um a um. A professora de Direito Trabalhista comentou a questão da aposentadoria. As pessoas são infelizes, infelizes, infelizes para depois se aposentar e serem felizes após os 60. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Ah, não se, no casamento não se acomoda, os criativos estão soltos, é. Louco para ser a comunidade, da comodidade, funcionário público e empreender. Alguns órgãos dão possibilidade de empreender internamente, né? Basicamente, você ser dono de um projeto interno diferente e ter que fazer acontecer aquilo já é um grande um tipo de empreendedorismo, né? Três coachings. Ah, cara, não sei indicar coach. Não conheço. Eu só posso indicar se tiver. Eu só passei pela Tânia Mujica como coach. A única que eu passei. Eu quero, inclusive, buscar dentro dos alunos do RC, do meu curso, quais são coaches, porque eu acho que o cara que tem formação em coaching e fez o meu curso, é uma grande combinação. Olha, Robert, eu falei coach barra terapia barra blá blá blá. O Robert é hipnólogo. Hipnólogo também é um. Cara, são os especialistas da mente. É tão confuso. Tchau, Murilo. Deu hora já? É, 7h45. Tchau, galera. Cheiro. Tchau. Valeu, Robert. É nóis pela presença. Grande Luverson sempre. Cheiro, galera.